destino ofuscou. Será que sua vida tem sido assim? Você não sonha mais, não tem esperança. Hoje eu vim aqui pra lhe falar que o nosso Deus a sua vida já escreveu. E tudo que acontece com você é permissão de Deus, é permissão de Deus. Preciso acreditar.